você. E já gastei todo o meu tempo tentando te dizer que tudo é você. Que tudo é você. Quando eu acordo de manhã, só penso em você. Olhando as fotos no Instagram, só vejo você. E até no meu futebol. E quando chega o pôr do sol, faz tanto tempo que eu gosto de você. E já gastei todo o meu tempo tentando te dizer que faz tanto tempo que eu gosto de você. E já gastei todo o meu tempo tentando te dizer que tudo é você. Que tudo é você. Se fecho os olhos pra dormir, só penso em você. Me dá vontade de sair, encontrar você. Eu já nem sei o que fazer. Se até mesmo na TV. Faz tanto tempo que eu gosto de você. E já gastei todo o meu tempo tentando te dizer que faz tanto tempo que eu gosto de você. E já gastei todo o meu tempo tentando te dizer que tudo é você. Que tudo é você. Que tudo é você.